Gente ouvinte, anote aí nosso e-mail para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Mas, nesta manhã de domingo, a pedido é música. Nós vamos atender a nossa gente ouvinte que reside no Jardim Paulistano aqui em São Carlos. É ela, Dona Laide Talarico Bufa, que solicitou através do nosso diretor técnico Juninho estas composições. A dona Laide Talarico Bufa está em nossa sintonia e quer ouvir em Arranjo Zacarias, do Roberto Martins, com o saudoso Nelson Gonçalves, o seu grande sucesso, Renúncia. Chico Alves, mais uma vez conosco. Chico Alves, o rei da voz. Desta feita, defende também Arranjo do Borba, do Davi Nasser, aquele mesmo que nasceu em Jaú e foi diretor da revista O Cruzeiro do Rio de Janeiro, a composição carnavalesca Confete. Tudo isso para a dona Laide Talaricupa, do Jardim Paulistano, em nossa sintonia, que ainda quer ouvir esta pérola, adaptada pelo Armando Lousada para o nosso idioma. Arranjo Pachequinho, Aguinaldo Raiol desfilando Garbosa para cantar Fascinação. Não existe nada mais entre nós. Somos duas almas que se devem separar. O meu coração vive chorando e minha voz. Já sofremos tanto que é melhor renunciar. A minha renúncia enche minha alma e o coração de tédio. A tua renúncia dá-me um desgosto que não tem remédio. Amar é viver, é um doce prazer embriagador e vulgar, difícil no amor, é saber renunciar. A renúncia enche minha alma e o coração de tédio. A tua renúncia dá-me um desgosto que não tem remédio. Amar é viver, prazer embriagador e vulgar, difícil no amor, é saber renunciar. Música. batido de saudade, ai, ai, ai, ai. Ao te ver na fantasia que usei, confete, confesso que chorei. Confete, pedacinho colorido de saudade, ai, ai, ai, ai. Ao te ver na fantasia que usei, chorei porque lembrei o carnaval que passou, aquela colombina que comigo brincou. Ai, ai, confete, saudade do amor que se acabou. Confete, pedacinho colorido de saudade. Ai, ai, ai, ai. A fantasia que carnaval que passou, aquela colombina que comigo brincou. Ai, ai, confete, saudade do amor que se acabou. Confete, é batinho colorido de saudade. Ai, ai, ai, ai. Confete, é uma fantasia que tem. Confete, confete o que querer. Quimeras mil, um castelo ergui, e no teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão mil venturas previ. Teu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prende e inebria. Fascinação, amor. Prende inebria em tonto. acontece, és fascinação, amor. Bem que eu quis escrever um poema de amor, e o amor estava em tudo o que eu vi, em tudo quanto eu sonhei. E no poema de amor que eu fiz, tinha alguém mais feliz que eu, o meu amor, que não me quis. Mas vamos nós com a música. Em um jardim, um coreto, a música e a saudade, pedida sonora, levada ao ar pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Dona Carmen Nunes Caldas conosco, ela também reside aqui em nossa cidade, a Rua Episcopal, e ela diz em sua missiva que adora quando chega aos domingos pela manhã, para que ela possa sintonizar pela Rádio USP aqui de São Carlos, as músicas da Era de Ouro do Rádio. A Dona Carmen Nunes Caldas, pela audiência, os nossos agradecimentos, e para ela, do Nonô Basílio, poeta brejeiro, Nonô Basílio, que deixou muita saudade, e pérolas como esta, que nós vamos ouvir aqui com Pena Branca e Chavantinho, Poeira. Para ela, Dona Carmen Nunes Caldas, residente em São Carlos, para Frente Brasil, do Michael Augusto, o Miguel Gustavo, aqui com a banda da Escola de Catetes. Ainda, nós vamos rodar Paulo Tapajós, que foi diretor da Rádio Nacional, e modinheiro, só cantava modinhas maravilhosas, como esta do Hermes Fontes. O Paulo Tapajós, para Dona Carmen Nunes Caldas, Luar de Paquetá. Grandes rodas fazendo profundas marcas no chão. Vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. Olha seu moço a boiada em busca do ribeirão. Vai mugindo, vai ruminando, cabeças em confusão. Vai levantando poeira, poeira vermelha. Olha só o boiadeiro montado em seu alazão, conduzindo toda a boiada com seu berrante na mão. Seu rosto é só poeira, poeira vermelha. Trovoada, coriscos em profusão, a chuva caindo em cascata, a terra fofa do chão, virando em lama poeira, poeira vermelha, poeira. paixão se transformar em poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão, poeira do meu sertão. Meu sertão, poeira, poeira do meu sertão. Nessas noites olorosas, quando o mar desfeito em rosas se desfalha a lua cheia, lembra a ilha um ninho oculto, onde o amor celebra em culto todo o encanto que a rodeia. Nos canteiros ondulantes, as nereidas incessantes abrem lírios ao luar. Água em prece borborinha, e em redor da capelinha vai rezando o verbo amar. Jardim de afetos, pombal de amor, de pescadores, se a lua brilha, que bem nos dá amar na ilha de Paquetá. Pensamento de quem ama, hoste azul fervendo em chama, entre lábios separados. Pensamento pensamento de quem ama, levo meu radiograma ao jardim dos namorados. Onde é esse paraíso? O caminho que idealizo na ascensão para esse altar. Paquetá é um céu profundo que começa nesse mundo, mas não sabe onde acabar. Jardim de afetos, pombal de amores, humildes tetos de pescadores. Se a luz brilha, que bem nos dá amar na ilha de Paquetá. Deitei-me então sobre o peito, vieste em sonho ao meu leito. Eu acordei, que aflição, pensando que te abraçava, alucinado apertava, eu mesmo, o meu coração. Julinho, o nosso intervalo, e na volta, conosco, Rolando Boldrin, o rei da voz, Francisco Alves e Nelson Gonçalves.